da da da da da da da da da da da da da da da da da da. I'm on my own. Through now.